Mateus capítulo 7, esse texto lido, irmãos, ele é muito dito por aí. Ave inglês, aquela água abençoada. Ah, é para Douglas? Quando eu falei, você ia dar Douglas, quando eu falei, ele veio para cá. A gente vai tentar entender o que Jesus quis falar com essas palavras aqui. O texto já foi lido, vamos orar só mais uma vez, pedindo a iluminação de Jesus, o seu Espírito, para nós aqui. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, que ilumina toda a verdade, que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, esteja presente, iluminando, trazendo luz, compreensão, inteligência, para aprendermos e compreendermos qual é a tua vontade, qual é o teu ensino, o que o Senhor quer para nós. Ajuda-nos na compreensão e na mudança da nossa vida a partir da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos. Que o Senhor atenda às orações dos irmãos feitas antes deste culto, e dos irmãos que estão aqui agora neste culto, e que teu Espírito possa soprar onde ele quiser e como ele quiser. Em nome de Jesus. Amém. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Desde quando a gente pretendeu pregar mensagens baseadas no Evangelho de Mateus, nós estamos fazendo isso há um bom tempo. Cada versículo, parágrafo de Mateus, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegamos aqui no capítulo 7. Eu tinha a convicção de que fazer a leitura bíblica de maneira adequada já nos ajuda muito a compreendê-la. O contrário também é verdade. Ler a Bíblia de maneira inadequada, versículos isolados, sem entender o contexto, dificulta muito na compreensão do que o Senhor quis falar para nós. Por isso que nós enxergamos, ouvimos por aí absurdos em nome de Deus, heresias demoníacas, supostamente baseadas na palavra de Deus. Vamos prestar atenção aqui. Então, a compreensão do texto bíblico, isso é o que é de mais valioso. O que há de mais valioso no mundo é a palavra de Deus que ele nos deixou. Então, a compreensão dela no seu contexto é muito importante. O sermão de hoje, no capítulo 7, ele vai nos pedir uma atenção neste sentido. Nós só vamos compreender essa questão do julgar uns aos outros se nós comermos o texto, irmos além do que foi lido aqui neste momento, tanto antes, tudo aquilo que a gente já falou, como depois. Vejam que interessante, se nós lermos esse texto isoladamente, nós vamos entender que é proibida toda e qualquer, proibido todo e qualquer juízo contra outro. Se nós formos ler, fora do contexto, o que está dizendo é: não julgue. E a base, a motivação pela qual nós não devemos julgar, aparentemente, é apenas porque nós seremos julgados também. Nós ficamos aí. Mas quando nós formos aqui lendo o texto, trazendo sentido profundo, nós vamos entender que não é bem assim. Não é bem assim. Três perguntas introdutórias. Será que esse texto está nos dizendo que toda forma de julgamento é totalmente proibida? Será que todo tipo de juízo é totalmente proibido? Segundo lugar, será que formar opinião sobre algo ou alguém e expressar esta opinião é juízo? É proibido? E em terceiro lugar, nós nunca devemos ter uma compreensão da verdade a ponto de nunca discordar de nada e nem de ninguém. Três perguntas. Toda forma de julgamento é totalmente proibida. Formar opinião sobre isto, aquilo ou aquele e expressar esta opinião é proibido. E nunca devemos discordar de nada ou de ninguém. Será que é isto que o texto está nos dizendo? O próprio Jesus julgou homens, escribas e fariseus. O próprio Jesus Cristo julgou. E a gente não é preciso ir muito longe. Como eu disse, a compreensão do texto depende da compreensão dos seus vizinhos, dos textos vizinhos. Vocês lembram muito bem, nós pregamos aqui, o Bruno pregou sobre esmola. E se você observou ainda antes das esmolas, no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, o que é que o juiz está dizendo? A justiça dos escribas e dos fariseus é muito pequena, não serve. Se a de vocês não for melhor e maior, jamais entrarão no reino. Jesus está julgando, dizendo, afirmando que a justiça daquele fariseu ou daquele escriba não valia de nada e deveria ser abaixo da sua justiça. Se a gente for para o capítulo 6, versículo 2, aí sim, sobre esmola, antes mesmo de falar especificamente do tema todo e profundo da esmola, Jesus diz: quando, pois, der esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Jesus está condenando, julgando a atitude da esmola do hipócrita, dizendo que aquela maneira de fazer estava errada, emitindo um juízo sobre a maneira de dar esmola dos hipócritas. No versículo ainda 5, foi o sermão sobre oração, antes mesmo de entrar na oração, Jesus diz: e quando orares, não sereis como os hipócritas, pois para serem vistos dos homens, oram em pés e tudo mais. O que Jesus está dizendo, está emitindo juízo, dizendo que a oração dos hipócritas e dos fariseus não passavam do telhado. Mais uma vez, quando ele vai falar sobre jejum, no versículo 16, ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Os hipócritas jejuam de maneira inadequada para serem vistos. Isso é condenável, não pratiquem isso. Então, textos vizinhos já nos indicam, já nos mostram que o próprio Jesus julgou práticas erradas. Então, dizer que não julgar o outro é não poder dizer que uma prática, mesmo que não sendo minha, é errada, e dizer isso errado, não é, porque o próprio Jesus o fez. Ainda no capítulo 23 até, no versículo 1, diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, a Mateus 23:1, acho que esse eu me enganei. Tira esse daí, só os textos que eu falei aqui, devia ser o 15:1. Então Jesus julga práticas de escribas e julga práticas de fariseus. Aí você deve estar se perguntando: mas era Jesus, né, Daniel? Jesus sabia do coração, Jesus sabia das verdadeiras motivações, e ele podia julgar sem errar. Mas será que isso nos desabilita a julgar neste sentido? Isso não nos desabilita. Pelo contrário, isso nos faz, quando julgarmos, fazermos de maneira reservada, criteriosa e jamais definitiva. Uma vez que eu não sou Cristo, não sou Jesus e não conheço o coração e as motivações dos outros. Quando eu julgar, quando eu disser o que é errado, na minha opinião, eu devo fazê-lo de maneira reservada e de maneira nunca definitiva, porque eu posso estar enganado. Jesus não. Ele julgava corretamente, certo, sempre. Mas nós, por não sermos ele, devemos fazê-lo de maneira reservada. E o evangelho, os evangelhos nos mostram casos e casos, e recomendações de como nós devemos nos reportar a um irmão que foi pego em alguma falta. Fala com ele reservadamente, chama os irmãos, chama os presbíteros, chama um, chama outro, tal, tal, tal. Só depois é que toma outra atitude. Então esse texto também de não julgar não faz com que seja argumentação em pró da não disciplina na igreja. Alguns argumentam assim: nós não podemos julgar os outros. Se nós não podemos julgar os outros, nós não podemos disciplinar os outros. Não é isso. Podemos julgar, mas precisamos fazer de maneira criteriosa, reservada e jamais definitiva. Definitivamente. Então, além disso, qual seria o erro do juízo, entrando agora no texto, no capítulo 7 ainda? No capítulo 7. O texto diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que Jesus está condenando aqui, em primeiro lugar, é que não haja uma concentração no erro do outro. Pode haver o juízo, mas nunca pode haver como que sendo um caça-fantasma, ou como utilizando um foco para ver o outro, o meu irmão, ou apenas me concentrando na falta dele e julgá-lo por uma coisa que ele fez, e não pelo todo, pelo completo, pelo que levou a fazer aquilo. O erro dos fariseus e escribas, e que Jesus nos adverte, é o erro da concentração no erro do irmão. É aquilo: quando o irmão cai ou falta em alguma coisa, ele só é visto por meio daquilo. Isto é condenável. Isto é condenável. Uma segunda coisa condenável aqui é a falta de brandura, a falta de misericórdia. E a argumentação de Jesus, agora sim, é: porque se você faltar com misericórdia com seu irmão, pode ser que falte para com você misericórdia. Seja misericordioso, haja com brandura. Quando for julgar ou apontar no bom sentido, ou dizer o que tem que ser corrigido, faça de maneira discreta, reservada, com brandura, com misericórdia. Seja tardio para apontar o erro dos outros e dar a condenação do outro. Veja que caso interessante acontece nas páginas bíblicas com Davi. Davi, eu vou ler o texto, 2 Samuel, versículo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, diz assim, a partir do versículo 1. Aqui o que está acontecendo, para que a gente leia, já saiba do contexto: Davi adultera e com a mulher de Urias. Davi mata o camarada para ficar com sua esposa. Aí chega um profeta chamado Natã e tem uma palavra para dar para Davi. Olha a palavra de Natã. Versículo 1, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Davi, chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha, coitado. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadecera. Davi diz. Aí Natan olha para Davi e diz: tu és o homem, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Foi você que pegou a cordeirinha do pobre. O que é que Davi faz? Condena uma ação num suposto outro alguém. E o juízo com que ele julgava o outro alguém caiu sobre ele. É neste sentido que agora Jesus, voltando para Mateus capítulo 7, é neste sentido que Jesus disse: meu filho, antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, preste atenção na trave que está na tua. E aqui, algumas versões dizem: antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a viga do teu olho. Viga é aquilo que nós conhecemos, era uma madeira pesada que ficava no telhado, nas estruturas da casa, de maneira horizontal. Ela servia para sustentar todo o resto do telhado. Então, e o argueiro que Jesus fala aqui seria um... sabe aquele pedacinho de madeira que entra no dedo, dói só? Como é que se chama? Uma farpa. Deixa eu falar farpa. E uma farpinha de madeira. Aquela que entra, ai, dói, dói, dói. Antes caísse uma viga na cabeça do que entrar uma farpa embaixo da unha. E o que é que Jesus está dizendo? É o mesmo exemplo de Davi. Calma, antes de julgar o camarada que pegou a cordeirinha, calma. Antes de julgar o outro, perceba, olhe para você e tire a viga do seu olho. Aí, mais uma vez, os irmãos devem estar se perguntando: então, quem se habilitará a olhar uma farpa no olho do outro, já que Jesus disse que no meu pode ter uma viga? Quem seria esse oftalmologista capaz de enxergar o outro sem se enxergar? E a resposta é, logicamente, Jesus. Jesus, naturalmente e perfeitamente, é capaz de olhar para um, olhar para o outro, sem ter em si nenhum pedacinho de farpa nem nada, e capaz de ver e julgar corretamente. Ok. Mas nem por isso, e não é isto, não quer dizer Jesus com isso, que não possa e não deva haver no nosso meio, uma disciplina mútua. Isto não exclui o mandamento de Jesus de confessar os pecados uns aos outros. Então, ainda que aparentemente ninguém aqui esteja habilitado para falar do erro do outro, por outro lado, todos podem e devem fazer, se feitos de maneira reservada, de maneira não definitiva e de maneira mútua, estando aberto também para ser visto. Agora veja que interessante. É tão certo que Jesus permite a disciplina mútua que o texto que se segue a este não é outra coisa senão um exemplo de Jesus real, mas dizendo que a gente pode e deve julgar certos indivíduos. Perceba no texto. Versículo 6. Parece que esse texto não tem nada a ver. Parece que Jesus falou aqui nada a ver com o texto anterior. Aí o texto agora, versículo 6, diz assim, ó: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O que é que isso tem a ver com julgar uns aos outros? O que é que isso tem a ver? Vamos entender as palavras primeiro. não deis aos cães. Cães na Bíblia, cachorros, e naturalmente Jesus não está falando de cachorro mesmo, está falando de pessoas que agem e são como cães. Os cães na Bíblia é interessante. Se você pegar uma chave bíblica ou for na internet, no computador, e procurar a palavra cão, além de achar Satanás, você vai achar cachorros mesmo na Bíblia. Cachorros. É interessante que sempre que aparece a figura do cachorro na Bíblia, eles são retratados. Isso aqui não seria cachorros domésticos. Ah, Dox. Não seria cachorro doméstico. Seria cachorros vadios, cachorros vira-lata, cachorros de lixo, cachorros de rua. Geralmente eram retratados como animais selvagens, mas animais feios, animais imundos, animais nojentos, horrendos, vadios. Sempre na Bíblia cachorro tem essa designação. Jesus então está falando sobre tipo de gente que chega a ser um cão, nojenta, vadia, feia, suja e selvagem. Mas antes de entendermos o contexto, ele fala de porcos também. E o que era porcos? O que representava os porcos naquela época? Você sabe que para o judeu, porco é imundo. Os porcos foram alugados por Satanás uma vez, por demônios, para morar neles. Lembra? Jesus chegou diante de um homem endemoniado e disse: você vai sair daí. Os demônios disseram: por favor, deixa só ir para os porcos, deixa a gente encarnar nos porcos. Jesus: faça bom proveito. E os demônios foram aos porcos. Os porcos eram imundos. Aí nós entendemos a profundidade daquele homem que saiu de casa, o filho pródigo, e foi comer lavagem com quê? Porcos. Aí nós entendemos o quão fundo na desgraça e miséria humana aquele homem foi, comendo com porcos imundos, habitação de Satanás, ainda que por um tempo. Porcos na Bíblia sempre são desprezíveis, imundos e nojentos também. Então Jesus está dizendo: a nossa compreensão das coisas, a nossa consciência do que é certo e correto, do que é evangelho e do que não é, deve ir a tal ponto de nós conseguirmos enxergar quem é de Deus e quem é cachorro, quem é de Deus e quem é porco, quem é de Deus e quem não presta. É isso que Jesus está dizendo. Jesus sabia muito bem naquela época, e quando ele fala hipócrita, Jesus não falava hipócrita, Jesus falava hipócritas. Chamava o camarada de cão, raça de víbora. Jesus sabia quem era dele e quem era do diabo. Deixa pra lá, gente, vem pra cá, deixa pra lá. Deve ser o cara vendendo sorvete a R$1 de noite. Então vejam lá: cães e porcos. O que Jesus está nos ensinando? Nós devemos pedir a Deus tamanha sabedoria, para nós não confundirmos, chamarmos de cão filhos de Deus ou de filho de Deus porcos. Nós devemos ter cuidado em dizer: este é um grande homem de Deus, ou este é um porco, só porque pecou, ou porque a gente, olha o texto, concentra a atenção no pecado. É um perigo muito grande nesta questão. E Jesus disse que a gente não deve jogar pérolas a estes cães e a estes porcos. O que seriam as pérolas? Pérola naquele tempo, amigo, era para lá de valia. Para lá de valiosa. Para lá de valia. Há algumas parábolas que dizem assim, que quando um camarada achou uma pérola, ele vendeu tudo o que tinha para ficar com ela. Era muito valiosa. Eram muito valiosas as pérolas. E é interessante que pérolas, para a palavra lá no grego é margarites. Para pérolas, a palavra no grego é margarites. Então alguém que se chama Margarida, seu nome é Pérola. E alguém que se chama Rita, cadê Dona Rita, está aí? Não está. Eu preparei essa argumentação para dizer para a Rita que ela não está. Mas também, Margarida Pérola quer dizer, Rita quer dizer pérola, Margarida, e Margarida também quer dizer pérola. Valiosa, de muito valor, extremo valor. E Jesus disse: não jogue margaridas aos porcos. As margaridas, Ritas, margariteis e pérolas são, podemos dizer, o evangelho de Jesus. E olha como a gente tem que depender muito de Deus para saber o que a gente está fazendo e o que a gente está julgando. Porque Jesus diz que uma vez que os porcos e os cães rejeitam as pérolas, deve haver um limite para a anunciação do evangelho para esses porcos. Deve haver limite. Porque o trabalho é muito grande e a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. Não há de haver, não pode haver, poucos trabalhadores concentrando a atenção em porcos e em cachorros que rejeitam o evangelho. E a rejeição, ela é tão grande a ponto de dizer que os porcos pisam as pérolas. Seria como que se os cães, os porcos ou algumas pessoas debochassem do evangelho de Jesus, considerassem como nada. Porcos e cães, considerando a sublimidade do evangelho de Jesus como algo digno de ser pisado, o sacrifício de Jesus como algo a ser confundido com lavagem. A este Jesus diz: julguem, não comam com ele, considerem como cachorros imundos, depravados e porcos. Agora cuidado para não confundir. Isso que Jesus está dizendo. E aí o que acontece? Versículo 7, parece também que é outro texto que não tem nada a ver. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abri-se-vos-á. Por que esse texto está aqui, depois de porcos? É porque, como eu disse, para que o juízo seja correto, brando e dentro da vontade de Deus, para que saibamos diferenciar homens e filhos de Deus de porcos e cachorros, nós devemos buscar discernimento no trono da graça de Deus. Não é pela aparência, não é por roupa, por que quer que seja. Tem que ser um discernimento baseado em oração, na busca de Deus, na vida com Deus. Quem tem vida com Deus, quem bate vai encontrar o discernimento. Quem busca vai encontrar o discernimento. Quem pede vai encontrar o discernimento. Então, meus irmãos, e Jesus, no versículo 12, olha que interessante, fechando a ligação desses três textos, ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Se você quer misericórdia, seja misericordioso. Você quer amor? Ame. Você quer juízo? Julgue como Davi julgou e recebeu o juízo. Agora, o que isso tem a ver com Jesus e a mensagem dele direta para nós? Eu disse aqui que o nosso erro em julgar é nos concentrarmos na falta do irmão. Para sempre. Nós matamos e acabou o irmão. Nós rotulamos e acabou o irmão. Deus não fez isso com a gente. Deus, quando olhou do céu, viu não só uma, mas várias faltas e pecados em nós. Deus, quando olhou do céu com seus olhos, que penetram alma, espírito, ele viu imundice do nosso coração. Viu pecado na nossa vida. E não venha dizer que não viu, não, que ele viu e vê. Viu erro, viu falta, viu características de cão e porcos em nós. Mas, o que é que Deus fez? Ele não se concentrou no pecado. Ele viu o nosso pecado e resolveu dar uma solução. E ele nos fez os nossos olhos se abrirem para as pérolas. Muitos vão rejeitar, Muitos vão considerar nada. Muitos vão olhar e dizer, deixa para mais tarde. Muitos vão pisar estas pérolas do Evangelho de Jesus, do sacrifício de Jesus. Muitos vêm e vão, partem, chegam e rejeitam as pérolas do Evangelho. Mas Deus resolveu abrir os nossos olhos para o Evangelho. Quantos e quantos e quantos e quantos não enxergaram as pérolas e a rejeitaram? E eu e você, Jesus nos tocou com amor. O seu Espírito trabalhou em nós, abriu os nossos olhos. E quando nós vimos as pérolas brilhando, nós decidimos nos entregarmos a ela. Como naquela parábola, quando nós vimos as pérolas do Evangelho, que nós fizemos? Vendemos tudo, deixamos nossa vida e tudo para trás. Tudo que era nosso deixou de ser, para adquirir a suprema pérola do Evangelho de Jesus, do sacrifício que me salvou, que me traz paz, que me deu amor, que me faz ser o que eu sou e que vai me transformar naquilo que Deus quer que eu seja. Jesus não se concentra no seu erro, irmão. Jesus não se concentra e não gasta tempo julgando e julgando você. Jesus disponibilizou o seu sacrifício como pérola. Mas ao mesmo tempo ele disse: quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja. Não pise nas pérolas, porque haverá ainda um juízo. Haverá um juízo no último dia e este será reto. Um juízo certo. Esse juízo há de cair sobre aqueles que rejeitarem as pérolas do Evangelho de Jesus. A igreja de Jesus recorra à oração para saber discernir o que é de Deus e o que não é, e para que haja em nós um espírito de julgamento, no bom sentido, mútuo. Aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo, há um juízo. Não quero colocar medo em ninguém, mas a Bíblia diz que haverá o dia do juízo, que você vai ter que prestar contas a Deus de tudo que você fez e das pérolas que você pisou e das vezes que agiu como cão e porcos. Então o melhor a fazer é: venda tudo que você tem, deixa tudo para trás, deixa toda a sua vida para trás, deixa tudo, tudo, tudo, se desnude para adquirir a pérola suprema, o sacrifício magnífico, esplendoroso e glorioso de Jesus por você. Pisará nas pérolas quem quiser, mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que tem olhos para ver, veja que a luz já brilha, já é dia perfeito e a noite já vem. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu desejo e eu desejaria tanto que o Espírito do Senhor soprasse, fizesse olhos se abrirem para o que é valoroso nesta vida. O Evangelho, o sacrifício de Jesus, a sua causa, a vida em Jesus. Seria tão bom se você, ainda que não desesperadamente, mas de uma maneira velada, que você não pisasse nas pérolas do Evangelho. Que você não fosse nem cão nem porco, mas um irmão, um filho de Jesus. Então peço que todos abaixem suas cabeças, orem para que o Espírito do Senhor sopre onde quiser. E se você não via as pérolas do Evangelho, estava cego, encontrou as pérolas e a pérola, quer deixar tudo para trás, recomeçar, entregar a vida a Cristo e fugir do juízo também. Se você quiser, nós oraremos por você aqui à frente, se você quiser vir. Nós oraremos por você pedindo que Jesus lhe dê nova vida, que tire seu livro, seu nome do livro do juízo. Alguém tem olhos para ver as pérolas do Evangelho de Jesus e não quer pisar nas pérolas de Jesus? Nós queremos orar por você.